É, ladrão, instituto outra vez de pé, sabotagem, mano ganja man, aí, cannabis nativa, cannabis sativa, pode crer, sapotone, sapo, meu mano não se esconde, pode crer, a gente é assim, aí é tipo um tédio, parceiro tédio, é nós na fita, o lado certo, vamos chegar. Favela outra vez está no ar, sai da frente. Do mar não dá pra peixe, entende, minha gente. Quem não for do corre, sai da frente. As águas aceitam turbas, aqui ou no oriente. A fome em tampa ruim, a esmagadora brava gente. Clique, crack, bang, sai da frente, gente. Bala perdida igual cadeia, dura gente. Me disseram, o sol nasceu pra todos. Pra quem será que dizem, mano? Pra nosso pobre, sou pro simples tolo. Mas quem fica na favela, a guerra é pros loucos. Um limbão dos doidos, um todo para os poucos. E lá a classe esmagadora que supera o povo. Disseram esquece, se dando se recebe. A guilhotina na favela é o 12, é o 5-7. Posso fugir, não mentir, fazemos coisas ruins. Mas se pintar tititi, logo estupi vai cair. Então por que reclusão? É bem melhor o perdão. Sai da frente, o promotor disse não, se não, se não, se não. O réu, unanimamente acusado, foi declarado culpado, sai da frente. Do mar não dá pra peixe, entende, minha gente. Quem não for do corre, sai da frente. As águas aceitam curvas, aqui ou no oriente. A fome em tampa ruim, a esmagadora brava gente. Clique, crack, prende, sai da frente, gente. Bala perdida igual cadeia, dura gente. Me disseram, o sol nasceu pra todos. Pra quem será que dizem, mano? Pra nosso pobre, sou pro simples tolo. Momento exato, pra se lembrar dos fatos. É o que deu de errado, hoje trancado. Está trancafiada, agora em cela fria. Tirando 8 e 4, é sair da frente, minha gente. Quando a chuva cair, não vá se desesperar. Já tava escrito, é assim. Quem nasce preto, branco, pobre, joga o jogo da glória. Guerreiro, nasceu guerreiro, encara a trajetória. Então acorda, levante, erga-se, raciocine, lute pra sair daqui com liberdade. O mundo pode ser melhor que eu vi, melhor que a convivência aqui. Olha pra mim, sou igual a ti. De carne ou sem fim, rumo ao itinerário, ser feliz. Sem tititi, eu quero progredir. Pra mudar aqui, temos que partir juntinho. A união transforma em força, move gente de tantos países. Educadamente, inteligentemente, sai da frente. Hoje eu quero ver meus manos mais ciente possível. Sempre, sempre presente e consciente. Sai da frente, do mar não dá pra peixe, entende, minha gente. Quem não for do corre, sai da frente. As águas aceitam turbas, aqui ou no oriente. A fome em tampa ruim, a esmagadora brava gente. Clique, crack, bang, sai da frente, gente. Bala perdida é igual cadeia, dura gente. Me disseram, o sol nasceu pra todos. Pra quem será que dizem, mano? Pra nosso pobre, sou pro simples tolo. Quem é, me entende? Você que está aqui, cadado como gente. Sempre pense e faça algo, então patente. O homem nasce, cresce, cria o filho, aprende. Senhor, me leve pela dor, me tire da serpente. Eu vou, no erro me senti, perdão eu quero. Só espero, não por dentro da blibre um dia um berro. Sei que o que vejo aqui é feio, deixa trêmulo, é muito feio. É a fusão, a fome, o medo, insano, inodoro, não tem cheiro. Sai da favela, invade a cadeia dentro. A raiva invade o ser humano, infeta o ar e o vento. Choros daqui, morros de lá como se fosse certo. Procure ser andar com Deus, dispense o berro. Deus pai, Deus filho, Deus ordena então que faça o sucesso. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente.